tudo indústria, fico em choque quando eu faço o que devo, considerando que acabei de produzir esse brinquedo. Delatos, covardes, entregam meu drug dealer. Eu me transformo em Godzilla, qualquer um que um dia queira meu medo. Cadeia alimentar em equilíbrio, só mato os ratos porque eu gosto de queijo. Só sou casado porque eu gosto de beijo, mais do que eu gosto de toxina. Mais perigoso que ter piscina e promover esse frevo de bêbado. Balas doces e babalu, humano não dá valor, tá maluco? Minha vida tá toda num gravador. Escuta isso aqui enquanto lava a luz, 380 num guarda-roupa. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado. Evolução da espécie, não falta muito tempo, é o fim dos tempos. Como quer fazer a coisa certa sem o exemplo? Vermes e demônios, Marilyn Manson, limpa minha casa com incenso. Leia algum presságio no inseto, o tempo todo eu doeu demais viver à frente. Eu sou raro, mas existo igual um doente. Recebo o prêmio, baby, igual a M. Você nem canta, treme, tu só fala igual a M. Eu faço um frame, virar um filme na sua frente. Vi de quase tudo, então quase nada surpreende. Eu não quero o mínimo, quero o suficiente. Quem é raso não me entende, seu vazio não me preenche. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada, meu irmão. Ei, o selo está se abrindo. Jesus está voltando. Jogador sem chuteira, não vou competir com quem comprou a bola. Eu não vim me divertir, não vou cair agora. Ele lucra mais que eu, porque o demônio adora ver você na roda, feito um rato de laboratório. Meu estúdio fica embaixo do meu escritório, porque negócios são negócios, no fundo eu nem gosto. Mas não confio mais nos outros, a grana cai na minha conta e eu mesmo que conto. Esse dia foi louco, agrego grana pra salvar agosto. Fumando grama cheia de agrotóxicos, cientistas católicos e agnósticos não entendem uma gota desse maremoto. O ar tá rarefeito, ou eu tô muito alto. Eu vejo um desafeto no efeito do álcool. Ou tá faltando afeto, eu sinto a dor no peito. Porque meu celular é um vidro eletromagnético. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho cedo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus!